nasci Jesus Cristo, meus olhos podem ver um vulto agonizante por mim ali morrer. Então estremecido contemplo grande amor incomparável, por mim vil pecador. Vem junto à cruz de Cristo, eu quero me abrigar à sombra do madeiro, alento posso achar. No deserto, na estrada um doce lar, Jesus sempre ameniza meu árduo caminhar. Viver eu quero sempre a sombra dessa.